Agora, 3 horas e 34 minutos. Vou conversar agora com o Marcos Freitas de Moraes. O Marcos é coordenador de pesquisa e ensino da química, sobre a relação da distribuição eletrônica e também tabela periódica para alunos com deficiência visual. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela sua participação, Marcos. É um projeto inovador, né? Vocês criarem esse método, né, para ensinar a tabela, ter acesso, proporcionar acesso à tabela periódica para os alunos com deficiência visual. Isso mesmo. Para falar bem a verdade, eu sou professor de matemática, sou professor de cálculo da UNIEC aqui do campus de Toledo. Mas eu tive um contato com deficientes visuais já há muito tempo, trabalhando a matemática. Daí, quando eu vim para o campus de Toledo, eu comecei a trabalhar com as meninas de química e a gente viu que tinha condições de desenvolver essa tabela com material refinado, porque existem tabelas periódicas para os deficientes, em papel normal, sabe? O papel com a escrita Braille, só que é um papel que, quer dizer, é um material que deteriora, né? A massa, se não for guardado, ele desce. Então, a ideia surgiu basicamente pelo tempo que a pessoa pode usar a tabela, tá? E manipular à vontade, sem estragar, sem deteriorar, ter mais tranquilidade para trabalhar. Porque, na verdade, assim, hoje pela manhã, quando nós chamávamos a sua entrevista aqui no CBN Foz, edição da manhã, com o Guilherme Wojtkowski, a gente estava falando sobre essa dificuldade que a gente tem com números. Para a gente já é uma dificuldade a gente aprender a tabela periódica, né? Para quem não tem tanta intimidade com os números, para os deficientes visuais, eu acredito que tem que ter toda uma técnica diferenciada para que eles tenham esse acesso e para que dominem também, né, quando for necessário, eles aplicarem o uso da tabela periódica. Exatamente. Por exemplo, a tabela periódica é um assunto da química que é muito visual. Sim. Então, pense como um deficiente visual tem contato com isso, né? Porque nós que temos visão total, nós olhamos a tabela e encontramos o elemento químico, sem problema nenhum. Agora, o deficiente, ele não consegue ter ideia, né, de aonde que está o elemento químico, qual é a família dele. Então, todo esse processo, todo esse casamento entre a distribuição eletrônica, desde a distribuição eletrônica até o deficiente visual localizar na tabela periódica, é todo um trabalho com muito cuidado. Nós vamos começar o trabalho com 3 alunos do CBEJ aqui de Toledo, mas a Fundação Parque Tecnológico Itaipu nos está dando todo o respaldo, né? É patrocinador, é agente de fomento do nosso projeto. Nós vamos desenvolver para toda a região oeste, sabe? Nós já temos contato com alunos em Guaíra, em Marechal Cândido Rondon, em Cascavel, sabe? Então, o primeiro material que nós fizemos foi a distribuição eletrônica. Então, eles estão tendo contato com a distribuição eletrônica primeiro, para depois começar a trabalhar com a tabela periódica. Professor, como é que surgiu essa ideia de criar esse método para facilitar esses alunos com deficiência visual? Pois é, então, como eu comentei no começo, eu tive contato de trabalhar com deficientes usando um material chamado multiplano, que é do professor Rubens, de Cascavel. Certo. Então, o multiplano é um material didático para deficiente visual trabalhar a matemática, tá? Então, é um material muito bom, então faz um trabalho muito bacana que é feito com os deficientes visuais, usando a matemática. E eu basicamente quis casar isso. Poxa, se a matemática pode ter, por que a química não pode ter? Né? Claro. E as meninas me procuraram e falaram: professor, nós queremos um projeto, queremos um projeto. E daí eu lancei a ideia para elas: ó, eu já trabalhei com deficientes e desenvolvi um material. Vamos desenvolver um material resinado. Que a resina é como se fosse um chaveiro, né? É a resina cristal, transparente. Que com o relevo dela é o relevo em braille. Então, ficou como se fosse peças de chaveiro, uma peça de chaveiro, sabe? Sim. E está saindo muito bem com todo o apoio que a gente tem do STPI, sabe? Está saindo o projeto tranquilamente. Nós temos 3 anos para desenvolvimento do projeto, a gente começou ano passado. estamos desenvolvendo agora 2014 e temos mais 2015 ainda para trabalhar. Certo. Então, vocês já começaram esse trabalho, são três alunos, né, que vocês vão atender, eles já tiveram o primeiro contato com esse material, como é que está sendo? Não, nós fizemos só tivemos o contato com a direção ano passado, porque assim, as meninas tiveram muita dificuldade para acertar o ponto da resina. Certo. A resina é um material assim, delicado para trabalhar, a resina é cristal, então como o calor de Toledo é muito grande, muito forte, então a resina derretia ou ela ficava totalmente com bolha, então elas demoraram muito para acertar o ponto da resina. Então, como nós começamos o projeto a partir de junho do ano passado, o ano passado foi só acertos e estruturação do projeto. Essa semana nós já temos o primeiro contato, nós teremos o primeiro contato com os alunos do CDG. Mas ainda eles não vão pegar o material. As meninas vão ter o contato, conhecer, porque para elas também é uma novidade. Elas nunca tiveram contato com deficientes, sabe? De ensinar, de explicar. Então, elas vão ter que ter todo um cuidado, né? Para saber como falar, como explicar e ter a confiança do deficiente visual com elas, né? Tem que ter uma técnica toda especial, mas de qualquer forma é um avanço, né, professor? Porque o que a gente nota é que esses alunos, eu acho que eles precisam de uma atenção especial, porque eles deixam de aprender determinadas matérias, determinados assuntos, justamente por falta de acesso, né, por falta de material didático, e às vezes até também de preparo, né, de alguns professores que não sabem como lidar com essa situação. É complicado, realmente é muito delicado. E nós temos que dar acesso, né? Tanto o ensino médio quanto o ensino superior. Né? Isso também já serve para nós na universidade, porque esse material multiplano, por exemplo, foi um material desenvolvido numa faculdade de ensino superior em Cascavel, justamente porque a faculdade recebeu um deficiente visual e não tinha nada, nem o professor não era preparado. Né? Então é a mesma coisa que acontece. Se a universidade receber um deficiente visual, como é que ele vai formar esse acadêmico em química se ele nem tem ideia do que é a tabela periódica? Certo. Então, a ideia é realmente começar com o ensino médio, mas desenvolver tudo isso aí, todo um trabalho, um material, para que seja usado ensino fundamental, médio e ensino superior. E com isso tanto a gente acredita... Tanto para o aluno quanto para o professor, né? Claro, claro. E os professores vão ficando cada vez mais capacitados, né? Mais experientes, porque, né, com a prática, né, a tendência é que todos sejam capacitados e que isso também se estenda, né, professor? Não só as faculdades, mas que possam ser aplicados também em outras áreas também do ensino, né? Já para ajudar cada vez mais aquela criança que ingressa já com problema de visão, ou pessoas com problemas de visão, perda de visão por motivos degenerativos, né, com isso eles vão aprendendo cada vez e tendo esse acesso também a todas as áreas do ensino. Sim, e isso, essa ideia do projeto é justamente para isso, sabe? É mostrar que tem condições de ser desenvolvidos materiais para, não somente para os deficientes visuais. Eu acho que o aluno especial hoje, né, que é dado para todos que têm um pouquinho de deficiência, eles têm que ter essa inclusão, eles têm que ter essa acessibilidade. E pode ser, e o próprio professor que tenha contato com o aluno pode desenvolver o material. O problema, eu acho ainda, é que falta um pouco de coragem. Tá? Eu acho que o professor tem um pouco de medo, sabe, de chegar e desenvolver e se aperfeiçoar naquele assunto, porque ele acha que, vou trabalhar um ano com o aluno e depois eu não trabalho mais. Mas se outro aluno surgir no meio do caminho? Então, essa coragem tem que surgir, tem que ser mostrada. Nós fizemos uma visitação no núcleo de deficientes visuais da Bahia, em Itapetinga. É impressionante o núcleo, a quantidade de materiais que eles possuem, a quantidade de alunos de ensino médio, ensino superior que eles trabalham lá na Bahia. E a gente vê no Paraná o quanto que tem dificuldade isso ainda. Certo, certo. Você, parabéns pela essa iniciativa aí, professora. Vamos torcer, né, para que os alunos, realmente, vocês estão começando com três alunos, mas que em breve, né, vocês consigam alcançar um número maior. Quanto maior o número, melhor para esses estudantes, professor. Ah, sim. A ideia é abranger todo o Oeste do Paraná. Que cadastrados conosco são 12 alunos. Então, com o tempo, assim, a gente vai progredindo com o projeto. Mas, isso tudo, eu queria deixar bem claro, claro. A gente agradece muito a Fundação Parque Tecnológico do Itaipu Brasil, que nos deu apoio total ao projeto, abraçou o projeto, sabe? E, evidentemente, o projeto realmente só saiu em cima desse apoio da Fundação, tá? Tá certo, fica o registro, então, aí que realmente, mais uma vez, né, a Fundação PTI, né, eles são engajados em vários outros projetos, né, eles têm linhas de financiamento para pesquisa de diversas modalidades para diferentes públicos, né, já beneficiaram milhares de vários pesquisadores, né, isso é interessante também que essa participação, esse incentivo do PTI a essas iniciativas continue. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no CBN Foz, edição da tarde. Ah, com certeza, com certeza. Nós só temos que agradecer ao PTI. E eu já deixo aqui registrado que o campus de Toledo, a UniOS, está de portas abertas. Quem quiser conhecer o nosso projeto ou queira que nós levamos o projeto até determinado colégio, até determinada região, nós temos o maior prazer de desenvolver, porque essa é a ideia do projeto. É um projeto de extensão, né, com iniciação científica. Então, a ideia é fazer com que a universidade chegue até a comunidade. Tá certo. Então, mais uma vez, obrigado, professor, pela sua participação. Um grande abraço. Não, obrigado a você pela atenção. Tá certo. Tchau, tchau.